Mas se tem paredão ligado, as novinhas correm pra lá. Faz bum bum balançar, vai bum bum balançar, vai. E ela fica gostosa e não quer mais parar. Faz bum bum balançar, vai bum bum balançar, vai bum bum balançar. Ela fica gostosa e não quer. Você tem quarto de pegada, as novinhas correm pra lá. Curtindo o paredão, vem as novinhas descendo, batendo popô no chão. O desce, rebola, arrocha sem parar. Se tem paredão ligado, as novinhas correm pra lá. Vai, bum bum balançar, vai, bum bum balançar, vai, bum bum balançar. Fica gostoso e não quer mais parar. Vai, bum bum balançar, vai, bum bum balançar, vai, bum bum balançar. Ela fica gostoso. Vem as novinhas descendo, batendo popô no chão. O desce, rebola, arrocha sem parar. Se tem paredão ligado, as novinhas correm pra lá. Vai, balançar, vai, balançar. Que ela fica gostoso e não quer mais parar. Vai, bum bum balançar, vai, bum bum balançar, vai, bum bum balançar. Que ela fica gostoso. Parado.